Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Possamos nesta tarde juntos refletirmos nos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram e continuamente nos trazem e nos ajudam em nossa evolução. Nosso tema da tarde é intitulado Nova Consciência e Boa Sintonia. Essa ideia de uma consciência nova, de que nós devemos desenvolver uma compreensão cada vez maior da vida, é algo que se fundamenta na própria ideia da evolução espiritual. Nós, em Espiritismo, aprendemos que nós estamos num processo de evolução, um processo contínuo, que já percorremos uma trajetória muito longa desse processo, e ainda temos pela frente uma caminhada que se estende ao infinito. Podemos imaginar que a nossa evolução espiritual pode ser comparada então a uma longa caminhada para se alcançar um objetivo. E, como todo caminho, há beleza, mas também há perigos, há grandeza, mas também há, em alguns momentos, aspectos menos belos nessa caminhada. E a vida humana, ela apresenta em muitos momentos essa situação. Momentos de grande alegria, como nesta tarde, em que sentimos o clima da fraternidade que nos aquece, que nos impulsiona, que nos alimenta espiritualmente. E há momentos tristes também da vida, momentos também que nós lamentamos. Mas todas as situações são momentos de aprendizagem, todas. Em todos os momentos que nós temos para vivenciar aqui no mundo material, nós, como espíritos encarnados, temos grandes oportunidades de ampliar a nossa compreensão cada vez maior das leis divinas e de sentirmos mais intensamente essas leis em nossas vidas, sentirmos mais intensamente a espiritualidade atuando em nossa existência e, fundamentalmente, sentirmos a presença de Deus em nossas vidas. São de oportunidades, de situações, de vivências que o Espírito se constrói, se transforma, se tornará aquilo para o qual ele foi criado. Nós somos seres ainda em aprendizado, todos já sabem disso, e todos nós estamos nesse grande processo de aquisição do conhecimento. E é assim que devemos nos ver sempre, nunca acreditando que nós já somos seres prontos. E isso nos dá uma segurança muito grande para aceitarmos os nossos próprios erros. E para compreendermos até o que é a existência humana, é necessário realmente que passemos por muitas situações dos mais variados tipos. Adquirir uma nova consciência, ampliar a nossa compreensão da vida, muitas vezes passa por uma autoanálise, um reconhecimento daquilo que nós já conquistamos. Muitas vezes nós, expositores espíritas, cometemos um erro de sempre enfatizar muito que nós somos todos espíritos muito imperfeitos, espíritos muito endividados perante a lei divina, e isso não é mentira, é fato. Porém, esquecemos muitas vezes de afirmar também que já temos também muitas conquistas e já temos os nossos acertos também. Porque senão hoje, ao invés de estarmos reunidos aqui numa casa abençoada, uma casa espírita, nós poderíamos estar reunidos, por exemplo, numa agremiação de criminosos, tramando contra o bem-estar de alguém. Mas graças a Deus, nós hoje estamos aqui reunidos em nome de Deus, de Jesus, buscando algo que nos ajude nesse grande processo de transformação. E isso é uma conquista do Espírito. Ele já está se direcionando a esse objetivo maior, que é a preocupação com o seu bem-estar espiritual. Mesmo que seja a dor física que nos traga isso, já é uma conquista nós estarmos buscando meios dignos de nos elevarmos e nos transformarmos. Então nós já somos seres que trazemos o princípio do bem já dentro de nós, já com alguma força para nos impulsionar. Mas não podemos também cair na ilusão de nos acharmos muito melhores que os nossos irmãos de qualquer outro lugar. Porque as condições que um espírito tem, seja encarnado ou desencarnado, que revelam a sua evolução espiritual, nem sempre são muito visíveis, nem sempre são muito perceptíveis por nós que somos ainda aprendizes de vida espiritual. Muitas vezes, um indivíduo que aparenta ser muito imperfeito, ele já tem valores conquistados tão sólidos que nós ainda nem iniciamos aquele processo de aquisição. Às vezes a gente se relaciona com pessoas mais difíceis, mais duras, pessoas que têm uma postura que muitas vezes a gente considera que não é fraterna, mas aquele espírito pode ter valores muito grandes. Por isso que nunca podemos subestimar a ninguém. Veja, nós não podemos subestimar o nosso próximo, não podemos subestimar a nós mesmos, porque o olhar que nós temos que ter para toda a humanidade deve ser de grande generosidade. E daí então, as recomendações que nós faremos nessa tarde, ao refletirmos sobre como desenvolver essa nova consciência, como a gente ampliar a nossa compreensão da vida, deve ser encarada por nós nunca como uma cobrança, nunca como algo que nós estamos nos sentindo coagidos, que temos que nos modificar. Nós iremos nos modificar quando nós conseguirmos, quando nós chegarmos lá. E não porque nós nos sintamos pressionados, nos sintamos cobrados ou nos sintamos incapazes dessa renovação. Todos nós temos esse potencial de transformação. Todos nós somos seres em processo de transformação. E isso deve ser para nós um alento, deve ser para nós uma grande consolação nesse mundo tão desafiador que oferece tantas oportunidades de aprendizagem, mas que muitas vezes elas são severas. E não poderemos esquecer nesse início também de lembrar algo que Jesus nos disse. Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quando o Mestre disse isso aos discípulos, e era extensível a todos que o seguissem no futuro, é porque quando alguém ouve esse chamado, já está em condições de amar, já está em condições de desenvolver esse potencial divino. Talvez não tão amplamente, talvez não de maneira ainda como desejaríamos, mas nós já podemos iniciar isso, já podemos iniciar esse processo de aquisição do amor. Já temos como nos simpatizar, nos solidarizar, nos confraternizar, nos apiedar dos seres que compartilham conosco a existência. Não importa se humanos como nós ou como esse animal que nos canta agora aqui, que nos traz uma ideia tão agradável nesse instante. Todos nós somos seres que estamos nesse processo e todos nós devemos nos amar seguindo essa recomendação de Jesus. E se temos essa recomendação para nós e sentimos que ela nos chama de alguma forma, nos mobiliza algo dentro de nós, é porque podemos atender esse convite desse mestre inesquecível que é Jesus, que é o grande médico de nossas almas. O nosso tema então, nova consciência, ele nos remete à ideia do que seria essa nova consciência. O que é ter uma nova consciência? Vamos buscar em sábia benfeitora Joana de Ângeles uma definição desse estado, dessa característica de quando alguém atinge esse estágio de estar numa nova consciência, atinge um degrau a mais de evolução. Ela diz assim no seu livro Momentos de Consciência: instante a partir do qual consegues discernir, julgar, avaliar com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição do ser humano. Então, adquirir uma nova consciência é nós termos essa capacidade de avaliar tudo o que nós presenciarmos com equilíbrio, sem muitas vezes aquelas posturas radicais que nós temos, extremistas, hoje nós observamos no mundo, tem gerado tanto sofrimento. E não só hoje, em toda a história da humanidade é assim. Os posicionamentos que o homem assume perante a vida de maneira extremista, intolerante, intransigente, tem gerado sofrimento e dor. Aquele que atinge uma nova consciência é alguém que vai avaliar tudo com equilíbrio, sabendo ponderar tudo o que está em jogo a cada situação avaliada. E a benfeitora espiritual prossegue dizendo: é efeito natural do processo evolutivo. Essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Então, estar com uma nova consciência é nós termos uma capacidade nova de julgar, indo além daquilo que muitas vezes é o senso comum, indo além das posturas, dos comportamentos que nós observamos no meio. É nos destacarmos, mas não para conquistarmos as pessoas. É nos projetarmos do meio, não para liderarmos e subjugarmos ninguém, mas para promovermos o progresso daqueles que compartilham a nossa existência. Possuir uma nova consciência é ter um olhar mais amoroso perante a vida, mais trabalhoso, mais laborioso, de maior dedicação ao nosso próximo. Quando nós estamos muito centrados apenas na nossa vida, revela que nós temos uma consciência ainda muito infantil, digamos assim, do ponto de vista espiritual, limitada. Mas quando a gente começa a pensar no bem comum, começamos a ter mais compaixão nos nossos julgamentos, mais sabedoria nas nossas atitudes, nos conduzimos com maior equilíbrio, estamos nesse estágio de uma nova consciência. E como conquistamos isso? Porque talvez nós reconheçamos que nós ainda não temos essa característica desenvolvida em nós. E é natural, porque todos somos espíritos em evolução, ninguém é obrigado a estar num estágio que ainda não conquistou. Mas se já nos sentimos chamados a essa conquista e queremos empreender essa renovação, essa mudança de como ver a vida, de como relacionar-se com a vida, nós temos passos que podemos empreender para alcançar. Nós temos situações que nós iremos vivenciar e que poderão nos promover a aquisição desse estado de alma, dessa condição renovada perante a vida, com uma nova consciência. Também nos apoiando nas ideias de Joana de Ângeles, nos seus livros Momentos de Consciência, O Ser Consciente e O Despertar do Espírito, vamos identificar aí algumas indicações, algumas sugestões para essa conquista. A primeira que ela nos recomenda é o exercício dos valores morais elevados. Essas coisas que a gente faz, que a gente é convidado a praticar, essa forma como o Ferdson hoje nos disse aqui, tão bem humorada, para nos engajarmos em coisas positivas, elevadas, é exercício de valores morais. Quando nos dedicamos a uma causa, quando nos empenhamos para que algo aconteça, para que o bem geral seja promovido, isso é exercício de valores morais elevados. Simplificando naquela linguagem que muitos acham obsoleta, mas eu ainda acho muito encantadora, muito terna, é a prática da caridade. Praticar a caridade é um exercício de valor moral que nos promove a consciência, quando a realizamos partindo do nosso sentimento amoroso para aquele que se beneficia. Aí nós estamos num processo de aquisição desses valores morais elevados. Mas não para por aí. Nós também temos que nos iluminar, temos que transformar ideias, assimilando novas ideias, buscando conhecimento. Participar, então, dos cursos de uma casa espírita, ou dos seus grupos de estudo, ou das atividades culturais espíritas que são promovidas, é exercício desses valores morais. Porque nós evoluímos adquirindo também conhecimentos superiores. Quando adquirimos conhecimentos superiores, estamos num processo de elevação daquilo que nós somos. Então, também aí temos a possibilidade de crescimento, de transformação e de aquisição dessa nova consciência. Percebem o valor que uma casa espírita tem? Percebem o valor que uma gremiação como essa tem para a nossa evolução? Nós podemos considerar que isso daqui é um curso intensivo de evolução espiritual. trabalharmos juntos, aparando as nossas arestas, nos respeitando, reconhecendo as limitações de cada um e aceitando-os como eles são, nos confraternizando, independente dos outros nos agradarem ou não, participando e colaborando para o engrandecimento das atividades da Casa Espírita, são grandes oportunidades de elevação da nossa condição moral. É uma grande oportunidade de ampliação da nossa consciência. E não para por aí. Qualquer causa que nós vamos aderindo a ela e vamos fortalecendo, causas que promovam o bem-estar de pessoas, de organizações que atendam a coletividade, qualquer causa que promova a cultura digna, humana, qualquer causa que promova a proteção aos nossos irmãos menores, os animais, as plantas e todos os seres que compartilham o planeta, que também é deles, e compartilham esse planeta conosco, qualquer causa dessas que nós ajudarmos, nós estamos nesse processo de ampliação da nossa consciência também. Porque quando eu passo a respeitar e amar a tudo que me cerca, eu estou num processo avançado de evolução espiritual, de ampliação da consciência. Pensemos numa figura como Francisco de Assis, um espírito de alta elevação espiritual, esteve numa época aqui encarnado para ensinar valores de humildade, para a renovação da religião cristã, e o que ele faz? Ele ama intensamente tudo, não só as pessoas, mas a natureza também. Os irmãos menores da natureza, os animais, as plantas, o sol, tudo é objeto de amor para ele. Então veja, desenvolver a nossa capacidade de auxiliar o nosso mundo a tudo que nos cerca, respeitando cada ser no seu momento de evolução, é também desenvolvimento desses valores que nos tornarão espíritos mais elevados. E ela nos diz também, Joana de Ângeles, que para desenvolvermos essa nova consciência, é importante que aprimoremos o nosso conhecimento racional, lógico e emocional sobre Deus, sobre a sobrevivência do espírito e a função do amor ao próximo. Por isso que nós temos que meditar, pensar, refletir, conversarmos uns com os outros sobre esses temas. As pessoas falam muitas vezes sobre muitos assuntos corriqueiros, e isso é bom nos nossos relacionamentos, quando respeitamos o nosso próximo, quando falamos de futebol, de política, da nossa cidade, do nosso país, da nossa história, de uma anedota, de alguma coisa que traga ali bom humor. Tudo isso é importante, mas falamos pouco de assuntos elevados. Devemos trazê-los também à nossa conversação. Também devemos exaltar a grandeza da criação divina. Também devemos compartilhar com os outros conhecimentos sobre assuntos, não apenas das notícias infelizes que nos chegam dia a dia, mas das conquistas que o homem vem revelando, vem realizando no planeta. Quantas coisas boas cada um está fazendo hoje em diferentes partes do mundo que nem sempre são anunciadas e ditas. Também temos que trazer isso à nossa conversação, porque dessa forma nós estaremos o quê? Fortalecendo em nós e nos outros uma compreensão de que há segurança, de que há regularidade na vida, de que ela não é esse caos que nós pensamos que estamos vivendo hoje num mundo que é conturbado, mas que é conturbado em alguns aspectos. Em outros, ele está muito seguro, ele está muito bem direcionado. E muitos hoje se entregam ao medo, se entregam ao desespero e até se embrutecem, se imaginando num mundo sob ameaça, mas esquecem que estão num mundo que está sob as mãos de Jesus, que é o grande governador dos destinos humanos aqui na Terra, que é o grande arquiteto dessa estrutura maravilhosa que chamamos de planeta Terra. Então não podemos permitir que essas ideias passem desapercebidas. Devemos trazê-las à nossa conversação para exaltarmos a vida, para ampliarmos a nossa confiança e fortalecermos a confiança em todos que nos cercam. Devemos também, nesse processo dessa conquista dessa nova consciência, é também termos a autoaceitação, a autoanálise, que é aquele estado do indivíduo que vai ponderar os seus erros, os seus acertos, mas sem se julgar para se condenar. Porque muitas vezes o que nós fazemos nesse processo de autoanálise? Nós muitas vezes chegamos à conclusão de que somos espíritos com grandes falhas e o que, que nós fazemos? Nos consideramos tão imperfeitos que já não teríamos mais possibilidade de acerto. Autoaceitação é reconhecermos que somos seres ainda imperfeitos e falhos, mas com o potencial de acertar. Sempre. E se falhamos num momento, poderemos lutar para não repetir aquela experiência mais. Então, a autoaceitação faz parte desse processo de conquista de uma nova consciência, porque nós não podemos nos iludir a respeito de nós mesmos. Não podemos criar uma imagem falsa de que já conquistamos certos valores que ainda estamos muito longe para conquistar. Mas a autoaceitação nos leva a entender que alcançar esses grandes valores é processo, é experiência, é vivência contínua e não por um momento na vida. Se a gente admitisse a ideia de que só uma tentativa basta na realização do espírito humano, nós seríamos seres ainda primitivos, vivendo em condições quase animalescas. Foi porque o homem sempre se esforçou para melhorar em algum aspecto da sua vida que ele evoluiu para se tornar o que ele é hoje. Porque ele sempre se esforçou e lutou e atendeu o grande chamado divino para a evolução, para o trabalho incessante de nos tornarmos cada vez melhores. Então, nos aceitar como somos, imperfeitos, falhos, mas também saindo do comodismo de apenas reconhecer que somos imperfeitos e desejar intensamente a transformação, desejar intensamente a oportunidade de reparação de erros e a oportunidade de novos acertos em nossa vida. É do desejo que vem todas as conquistas para o espírito. É daquilo que ele realmente deseja profundamente que virá a realização. Então, se desejarmos o crescimento espiritual e trabalharmos nesse sentido, tenho certeza, nos tornaremos outros. Algo que ela nos diz também importante nesse processo de aquisição de uma nova consciência é nós nos desvencilharmos daquilo que nos foi imposto, daquilo que nós aceitamos por constrangimento, por circunstâncias de conveniência. É nós buscarmos mais autenticidade na vida. Existem situações em que muitas vezes as pessoas ou organizações e situações nos impõem um certo perfil, nos impõem uma certa conduta e aquilo nos agride muito. Se nós quisermos realmente crescer, nós precisamos nos desvencilhar dessa imposição. Há muitas pessoas, e isso é uma violência que se pratica, quando os pais impõem aos filhos, por exemplo, certas condutas, certos perfis que os filhos devem atender. E aquele indivíduo ele nunca consegue se sentir bem e feliz em razão da imposição. E ele dificilmente desenvolverá uma nova consciência enquanto ele estiver sob aquela imposição. Nós temos que respeitar as pessoas como elas são e temos que respeitar nós como nós somos também. Não aceitando aquelas imposições para atender certas conveniências do mundo. É meio complicado eu dar um exemplo aqui, porque normalmente a gente atinge pontos em que a pessoa talvez ainda não está preparada para se libertar daquela situação. Porque por algum tempo ela ainda deverá se manter naquilo até que se amadureça intelectualmente, se fortaleça espiritualmente e possa dizer, não, a partir de hoje eu vou buscar esse caminho. Mas cada um refletindo no tema deverá identificar que há situações no mundo que nós estamos fazendo, ou cumprindo, ou vivenciando, não porque nós realmente queremos, não porque faz parte de um roteiro nosso espiritual de elevação, mas porque nos é imposto, nos é constrangido, nos é feito pensar que nós temos que ser daquela forma, temos que fazer aquilo. Então meditemos exatamente em tudo o que nós fazemos, meditemos nas opiniões que nós temos e verifiquemos se elas são realmente nossas escolhas ou se elas nos foram impostas. Porque ampliar a nossa consciência, tornar mais compreensível em relação às leis divinas, se integrar a esse conjunto maravilhoso da criação divina, envolve também nos libertarmos de qualquer jugo, de qualquer subjugação que nos conduza contrariamente à nossa vontade quando ela está em sintonia com as leis divinas. Por exemplo, se eu exerço uma profissão que me constrange a fazer algo que é nocivo, prejudicial ao meu próximo, eu estou nessa condição. Então eu tenho que me libertar desse quadro, dessa situação, para não mais ter a minha mente aprisionada por essa imposição. Ainda que me custe, ainda que eu tenha perdas, mas eu devo me libertar daquilo para ampliar a minha consciência. Mas isso é algo que merece muita reflexão, para que não nos enganemos usando esse tipo de reflexão para abandonar compromissos que reconhecidamente fazem parte da nossa responsabilidade. Para deixarmos de lado compromissos importantes que nós temos perante a vida. Porque nós temos uma tendência a considerar que aquilo que nos pressiona é contrário à nossa evolução, e nem sempre é. Aquilo que nos pressiona, que nos constrange, muitas vezes é uma força poderosa para nos impulsionar adiante. Então meditemos no tema para podermos agir com sabedoria. E ela também nos dá algumas outras indicações, dizendo que nós temos que ter maior dose de confiança nos nossos valores, acreditar realmente no nosso potencial realizador. Todos nós temos algo a fazer de bom, de útil e de significativo em nossas vidas. Todos nós, não importa a idade. Muitas vezes o idoso tem essa tendência a pensar: puxa, eu já vivi muitos anos, já não tenho mais nada o que fazer. Já criei meus filhos, já estou vendo até bisneto, acabou a minha experiência terrena. Enquanto respirarmos nesse corpo, nesse templo divino que é o nosso corpo, nós temos algo a realizar aqui no mundo como encarnados. Nós temos algo a produzir, a doar ao mundo, às pessoas e a nós mesmos. Eu posso ser muito pobre, mas eu tenho algo a realizar e a doar no mundo. Eu posso ser muito rico e eu tenho algo a doar. E não é apenas dinheiro. É muitas vezes algo que vem de dentro, algo que vem do meu interior. Todo mundo tem algo a fazer de importante na vida. Pode não ser importante de acordo com os valores do mundo, mas perante as leis divinas, cada gesto, cada criação do Espírito que parte da boa vontade, que parte do amor ao próximo, não importando qual é esse próximo, que parte do desejo de engrandecimento, de favorecimento do bem, isso tem um valor infinito. Há uma frase de Madre Teresa, que já até comentamos em ocasião passada aqui, que resume essa ideia de que tudo tem um valor muito grande quando é feito de boa vontade. Ela disse assim numa entrevista que ela deu, num documentário que foi feito sobre a vida dela, em que ela dizia assim: nós somos seres humanos e nós tendemos a pensar que tudo que nós fazemos é pouco. Mas, quando nós nos entregamos a Deus, porque Deus é infinito, tudo que nós fizermos torna-se infinito também. Tudo que você faz com amor, com boa vontade, é nesse estado de entrega a Deus. Tudo que você faz, por menor que pareça, mas permeado de amor, de carinho, de afeto, por aquele que recebe, por estar fazendo a vontade do Pai, pelo Pai ser infinito, aquilo é infinito também. Por isso que nós não podemos subestimar nunca o menor dos gestos. A menor das atitudes para o bem, ela é muito significativa. Quando parte do nosso desejo de fazer o bem, permeado de amor, de carinho, envolvido ali, pensando naquele momento. Por que que num lar onde as pessoas vivenciam esse princípio de fazer uma simples alimentação com amor, com carinho, com os ingredientes simples, mas ali há todo um cuidado naquele preparo daquele alimento, por que que as pessoas, mesmo comendo uma comida cotidiana, simples, por que que elas se sentem satisfeitas quando estão à altura de reconhecer aquele gesto de carinho que está sendo adicionado naquele alimento? Por que que elas sentem algo especial ali que não sente numa alimentação, por exemplo, feita num ambiente comercial? Porque ali tem esse ingrediente mágico, tem essa coisa que transborda da vibração daquele que faz. E o outro ser sensível percebe. Então, nós percebemos que isso é algo que nós podemos constatar na vida, de que o que fazemos de boa vontade tem um significado espiritual. Não importa se o outro vai reconhecer, mas tem um significado especial. E isso nos engrandece, porque nós podemos ampliar e descobrir coisas em momentos muito simples da vida. Em experiências muito comuns, muito tranquilas, nós percebemos coisas grandiosas. Nós percebemos sentido na vida quando nós estamos fazendo uma tarefa ali simples, aparentemente banal, mas estamos fazendo concentrados, harmonizados. Nos vêm ideias e reflexões magníficas quando nos entregamos a algo, não porque é rotina, porque é obrigação, mas porque entendemos a importância daquilo e fazemos com boa vontade. Aí alguém fala assim, mas puxa, eu vou limpar minha casa, eu só saio reclamando o dia inteiro, fazendo tudo ali naquela correria. É lógico que você não vai perceber nada maior na vida, porque tudo está sendo feito com uma onda de sentimentos conturbados, mas se você realiza tudo aquilo de maneira pacífica, harmoniosa, você está impregnando vibratoriamente, fluidicamente, todo aquele ambiente, e você passa a estar num estágio diferente de sintonia. Por isso que fazer algo bem feito, fazer algo bem dedicado, com amor, oferecendo o melhor que nós sabemos sobre aquilo na sua realização, tem o poder de ajudar aquele que se beneficiará daquilo. Quando nós trabalhamos, por exemplo, no ambiente e atendemos alguém e fazemos isso não porque é uma obrigação profissional apenas, mas fazemos porque está ali diante de nós um irmão e fazemos isso com amor, nós estamos de uma forma muito positiva nos sintonizando com esse imenso mecanismo de leis extraordinárias, dessas leis espetaculares, divinas, que regem todo o conjunto. Porque você passa a ser a peça precisa nesse mecanismo. Você passa a ser a engrenagem que não tem falha na integração com a outra. Vamos atualizar o conceito. Você passa a ser um dos transistores ou um dos processadores que agem com os demais numa sincronia perfeita. E tudo funciona bem. E você sente que ali vai haver harmonia também na sua realização. Por isso que o nosso dia a dia, a nossa vida corriqueira, por mais que ela pareça banal e sem importância, ela é um curso intensivo de crescimento espiritual, de elevação. Não importa se eu sou cirurgião, neurocirurgião, ou se eu sou uma costureira, aquilo que eu faço, quando eu faço dentro desse espírito de integração no conjunto, tenha o mesmo peso para a criação divina. Tem o mesmo peso porque tudo está sintonizado, tudo está sincronizado com os objetivos maiores da criação. Porque em tudo que eu fizer e eu colocar amor, tudo aquilo beneficiará alguém de alguma forma e estenderá esse bem de uma forma progressiva a tudo mais. Então tudo que nós fazemos é significativo e importante. Mas deve ser feito com o coração amoroso, dedicado, voltado ao bem. Algo que a sábia benfeitora Joana de Ângeles nos diz também é que nós devemos trabalhar na solução dos nossos problemas, dos nossos conflitos, dos nossos desafios, sempre da forma mais íntegra que nós conseguimos. Nunca pensando em solucionar um problema partindo para alguma atitude desonesta. Muitas vezes as pessoas pensam assim: poxa, mas tantos fazem isso, se eu também fizer não vai ter nenhum problema. Tem sim. Alguém será profundamente prejudicado com qualquer ato desonesto que você praticar. E será você mesmo. Então, jamais pensarmos na solução dos nossos conflitos criando novos problemas, novos conflitos. Porque senão nossa mente permanecerá presa aos interesses mais mesquinhos, mais imediatos, mais ligados ao mundo material. Então, jamais cogitarmos possibilidade de ação no sentido de resolvermos problemas de maneiras desonestas. Nós não devemos nunca ceder tempo da nossa vida a horas vazias, ficar sem fazer nada. O nosso tempo tem que ser ocupado com coisas dignas, que nos engrandeçam. Mas precisamos de um momento de lazer. Até o nosso lazer tem que nos engrandecer. Vamos repousar? Vamos. Número de horas adequado para o nosso corpo se refazer? Sim. Mas não em excesso. Não a ponto de não sentirmos vontade de não fazer mais nada. Quando chega nesse ponto que a gente está desanimado de tanto descansar, opa, tem um problema aqui. Vamos nos movimentar. Porque hora vazia, hora desocupada, ela representa muitas vezes para o espírito o início de perturbações. Porque ele acolhe ideias de natureza inferior muitas vezes que o leva a desequilíbrios. Vamos nos distrair, vamos nos entreter, busquemos aquilo que tenha valor cultural reconhecido, algo que realmente melhore a nossa cultura e não essa cultura inferior que muitas vezes a gente vê por aí sendo disseminada e que muitos intelectuais defendem, dizendo: ah, mas isso é a nossa cultura popular. Existem cultura e cultura popular. Nem tudo que fala de baixeza, de vilania, nem tudo que fala de situações inferiores é cultura popular, não. É cultura das trevas. A cultura popular, ela fala do bem, fala do amor, fala da solidariedade, fala do bem-estar, fala da alegria, mas não nos remete a nada de natureza inferior. Não exalta o sexo como fonte única de prazer na vida. A cultura popular não nos instiga a vivenciarmos os vícios. Então, quando nós vamos ocupar o nosso tempo para nos distrair, selecionar aquilo que chega até a gente. Porque muitos se contaminam por ideias inferiores e passam a ver a vida de forma muito restrita, muito limitada, por assimilar então essa cultura inferior que muitas vezes querem nos impor. E nesse grande processo que nós temos de buscar essa nova consciência, e nós poderíamos pesquisar isso nessa vasta literatura espírita mediúnica que nós temos, e de autores encarnados também, nós iríamos encontrar inúmeros outros conselhos e recomendações muito importantes. E devemos fazer essa busca, desse estudo permanente para encontrar isso. Mas vamos falar um pouco dos obstáculos, porque quem inicia esse grande processo de aprendizado, de renovação, de transformação, vai inevitavelmente encontrar impedimentos. Vamos sim. Porque parece que enquanto a gente está acomodado na vida, na vidinha, é fácil se manter ali. Mas tenta sair um pouco ali daquele meio para ver como começa a aparecer obstáculos. E isso é natural. Então os obstáculos, eles devem ser considerados parte também da nossa superação a ser alcançada. Nós vamos buscar no Espírito Hamedi, no livro O Despertar da Consciência, o que ele nos fala sobre alguns desses obstáculos que nos impede a elevação espiritual. Ele fala assim: olha, quando nós negamos o lado escuro da nossa personalidade, quando a gente não quer enfrentar as nossas imperfeições, aquilo que nós ainda sentimos, e preferimos atribuir, por exemplo, um comportamento que nós tivemos como uma reação natural, porque o outro me provocou, por isso que eu fui daquele jeito. Ou negar que nós somos seres que ainda precisamos burilar ou melhorar, trabalhar muito as nossas imperfeições. quando a gente cria uma ideia ilusória a respeito de nós, de que nós não temos imperfeições. Esse é um grande obstáculo nesse processo de crescimento espiritual. E ele nos fala também que nós temos que trabalhar para transcender a vida comum, a vida rotineira, a vida apenas do consumo, a vida apenas do entretenimento comum, a vidinha comum em que o indivíduo não faz nada. Nós temos que trabalhar para transcender isso. Nós temos que incluir na nossa vida rotinas positivas. Por exemplo, cuidar apenas da nossa vida não é algo muito bom. Nós temos que cuidar da vida dos outros também. Mas não é fazendo fofoca, gente. Não vai pensar que é para ficar falando dos outros. É cuidar da vida do outro, é incorporando na nossa rotina uma ação em benefício do nosso próximo. Participar regularmente de algo que nos faça elevar. Buscar um aprimoramento cultural. Porque nós temos uma tendência ao comodismo, de ficar naquela zona de conforto da vida, não é? Ficar dentro de casa, assistindo televisão, para não ter conflito, não. Nós temos que buscar ir além dessa vida rotineira. Vamos ir para o centro, vamos participar das atividades, vamos ajudar. Uma primeira vez não foi muito legal, mas na segunda pode ter certeza que se a gente olhar de forma diferente, se torna diferente também. Então vamos nos integrar às atividades. Vamos participar daquilo que é positivo do mundo e que beneficia o outro. E lembrar que as conquistas, elas não são instantâneas. Elas se dão por etapas. Ninguém vai se sentir desestimulado nesse grande processo de aquisição de uma nova consciência porque acha que vai fazer isso em um ano e vai chegar lá no final e vai estar tudo resolvido. Não. Nós vamos evoluindo por etapas. A gente vai acumulando experiência, experiência, experiência, até que no seu conjunto ela passa a fazer um sentido maior para a gente. E aí a gente adquire uma nova postura. Isso é para que a gente não desanime achando que nós não estamos realizando nada nessa vida. É lembrar que há um momento da semeadura e há um momento da colheita. Entre a semeadura e a colheita há o tempo de crescimento da planta. E o crescimento dessa planta de uma nova consciência é tudo isso que nós vamos fazendo. É essa semeadura no bem que a gente vai fazendo ao longo da vida. Nós vamos colher frutos no futuro, tenho certeza. E, para concluirmos, lembremos de algo muito importante, né? Buscando lá no Livro dos Espíritos, uma pergunta que Kardec fez então aos Espíritos naquela investigação extraordinária que ele empreendeu no século XIX, em busca da compreensão das leis divinas. Num certo momento, ele perguntou para os Espíritos assim: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam de maneira sintética, objetiva e direta, sem enrolação, como só os sábios sabem fazer. Ele disse: na consciência. As leis divinas se estabelecem em nós e elas ficam registradas em nossa consciência. Por isso que nós temos que desenvolvê-la. Por isso que nós temos que aprimorar a nossa compreensão da vida dia a dia, porque nós estaremos gravando em nós a compreensão das leis divinas. E o dia que vivemos integrados a elas, completamente harmonizados com a vontade do Criador, nós encontraremos a felicidade, a paz e a harmonia em nosso mundo interior. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe a todos, nos dê tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado.